Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Bonova, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Orlando Henriques, com quem vamos conversar sobre o Concílio Vaticano II. No dia 11 de outubro de 2012, daqui por um mês aproximadamente, celebra-se o cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II em Roma. Um concílio é uma reunião de bispos convocados pelo Papa para definir a fé, a disciplina e a moral católicas. O Vaticano II foi convocado por João XXIII e concluído por Paulo VI. Foi o 21º concílio, reuniu mais de 2 mil bispos e cardeais, teve a duração de 3 anos, de 1962 a 1965, para além de uma fase preparatória de mais 3 anos. Foi o concílio que mais legislou sobre problemas da sociedade, família, trabalho, paz, comunicação social. Bento XVI entendeu que o Vaticano II foi tão importante para o mundo que decidiu celebrar o cinquentenário da abertura do concílio, coincidindo com o Sino dos Bispos, para a nova evangelização, que se vai realizar em Roma de 7 a 28 de outubro, e também sobre o Ano da Fé, que tem início a 11 de outubro, com a duração de cerca de um ano. O Santo Padre diz que é necessário voltar a ler os documentos do Vaticano II para redescobrir a riqueza destes documentos, que continuam a interpelar a cada cristão, e que se deve também estudar o Catecismo da Igreja Católica neste Ano da Fé. Sr. Padre Orlando Henriques, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Muito obrigado, bom dia. Antes de começarmos a falar sobre o concílio, eu tinha vontade de lhe colocar uma questão, e que é a seguinte, obviamente diferente do assunto do concílio. Através do jornal paroquial, o Astrolábio, verifiquei que estavam a pensar constituir um agrupamento de escuteiros. Como é que surgiu a ideia e em que pé é que se encontra a constituição do agrupamento? O agrupamento de escuteiros foi assim um plano que está a ser dirigido mais de perto pelo padre João Pedro, que teve de facto esta ideia, e o objetivo é, no fundo, abranger uma área e abranger certos jovens que não estavam a ser abrangidos pelos grupos de jovens ali em determinada região das nossas paróquias. Há ali uma zona em que os jovens não estão muito inclinados para os grupos de jovens, e os escuteiros são uma tentativa diferente do grupo de jovens de tentar cativá-los, de tentar levá-los no fundo a ter uma atividade jovem, que ao mesmo tempo é de igreja e que é de formação e que pode servir para crescimento, para a fé e para os valores e para tudo aquilo que os grupos de jovens têm e que os escuteiros também têm à sua maneira, de uma forma diferente dos grupos de jovens, mas que no fundo pode levar para o mesmo fim que queremos que seja Jesus Cristo. Portanto, é uma coisa que se pode complementar, portanto, o grupo de jovens com os escuteiros, creio que se podem complementar. Também, pelo que vi no Astrolábio, fiquei com a ideia que seria o agrupamento da Cordinha. O agrupamento de escuteiros terá a sua sede ali algures entre a aldeia Formosa e Vila Franca da Beira, pretendendo apanhar ali aquela fronteira entre a paróquia do Seixo e a paróquia do Ervedal, e aqueles jovens daquela zona que não estarão assim tão ligados ao grupo de jovens. De facto, nos nossos grupos de jovens, aquela é uma das zonas em que não há essa abrangência. E pensamos que escuteiros ali talvez resultem, há assim uma certa receptividade da parte dos pais e da parte dos jovens para este tipo de atividade e boa vontade para a formação de um agrupamento de escuteiros, e portanto vai ser situada ali assim, naquela zona. É uma zona de fronteira, numa região onde os bairrismos também são muito acentuados, e queremos ver se aquilo que de negativo os bairrismos têm também será assim esbatido. Isso conseguiu-se com sucesso a nível civil com a escola de Vila Franca da Beira, que na verdade não está bem em Vila Franca, ou está, mas não está, porque está exatamente na fronteira das freguesias, não é? E abrange ali Vila Franca e a Aldeia Formosa, e portanto o agrupamento, também tendo a sede ali mais ou menos perto, naquela zona, tem também um pouco esse objetivo de desbater esses bairrismos que às vezes dividem forças, dividem energias, dividem recursos humanos, e recursos humanos dispersos são recursos humanos fragilizados, e uma atividade que não é tão forte e que não consegue às vezes os objetivos que se pretendem, precisamente porque às vezes até havia recursos, mas esses recursos estão dispersos por muitos lugares e fechados em bairrismos, e sem ser possível fazer um trabalho de conjunto que trazia resultados muito mais eficazes. Padre Orlando, mesmo face às alterações que vão ocorrer nas paróquias brevemente, portanto, o projeto em princípio vai para a frente dos escuteiros? Esperamos que sim. Portanto, os sacerdotes que vêm são também padres com alguma ligação aos escuteiros. O padre Paulo Filipe, recordo-me que fazia parte até do agrupamento de escuteiros do seminário. O padre António Loureiro, não sei se fez alguma vez parte de algum agrupamento, ou se foi assistente ou não, mas será também alguém aberto a isto, penso eu. E de qualquer forma, há uma continuidade nas coisas, depende sempre de quem vem, que essa continuidade seja mantida ou não. Mas há sempre coisas às quais se dá continuidade, e portanto penso que esta será uma delas. Fiquei com a impressão, pelo que vi no astrolábio, que já haveria também chefes em formação. É assim ou não? Sim, há sim algumas pessoas adultas que manifestaram bastante interesse e bastante entusiasmo e que se dispõem a ser chefes neste novo agrupamento que vai surgir. E ainda não começaram o curso de preparação para serem chefes, mas será o próximo passo. Essa formação será dada por quem e aonde? Bom, este curso, que é específico, costuma decorrer em Serpins. Pelo menos costumava, não sei se ainda é feito assim, penso que será. Em Serpins é que costumava ser feito este curso, numa base que os escuteiros têm lá perto de Serpins, e portanto é específico e é organizado pelo Corpo Nacional de Escutas a nível da nossa Diocese de Coimbra. Portanto, será algo também ligado à junta regional e organizado assim. Inspirados na palavra de Jesus, ousamos proclamar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Nós o vosso reino, seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje, e perdoai-nos a connosco as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Orlando Henriques, com quem estamos a conversar, ou melhor, com quem vamos conversar sobre o Concílio Vaticano II, porque agora até aqui estivemos a falar sobre o possível agrupamento de escuteiros a criar na zona da Corunha. No dia 11 de outubro de 2012, daqui por um mês aproximadamente, celebra-se o cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II em Roma. Um concílio é uma reunião de bispos convocadas pelo Papa para definir a fé, a disciplina e a moral católicas. O Vaticano II foi convocado por João XXIII e concluído por Paulo VI. Foi o 21º concílio, reuniu mais de 2.000 bispos e cardeais, teve a duração de 3 anos, para além de uma fase preparatória de mais 3 anos. Foi o concílio que mais legislou sobre problemas de sociedade, família, trabalho, paz e comunicação social. Bento XVI entendeu que o Vaticano II foi tão importante para o mundo que decidiu celebrar o cinquentenário da abertura do concílio, coincidindo com o Sínodo dos Bispos, para a nova evangelização que se vai realizar em Roma, também durante o próximo mês de outubro, de 7 a 28, e também sobre um ano de fé, que tem início também no próximo mês de outubro, no dia 11, com a duração de cerca de um ano. O Santo Padre diz que é necessário voltar a ler os documentos do Vaticano II para redescobrir a riqueza destes documentos, que continuam a interpelar a cada cristão e que se deve também estudar o Catecismo da Igreja Católica neste ano da fé. Sr. Padre Orlando, vamos então falar um bocadinho sobre o Concílio Vaticano II, que ocorreu há cerca de 50 anos. Há quem afirme que o Concílio Vaticano II foi o mais representativo dos 21 concílios da história da Igreja e um dos factos históricos mais importantes do século XX. É da mesma opinião ou não? O que é que lhe parece? Dos mais representativos, acredito que sim, sem dúvida, porque no fundo foi feito num tempo muito mais, como direi, de facilidade, com muito maior facilidade de transportes e num mundo muito mais aberto, muito mais global, digamos. No século XX havia já a facilidade de facilmente virem bispos de todo o mundo, e portanto ser mais representativo por ter mais bispos de todo o mundo, mas também não só bispos, como peritos, teólogos, pensadores, chegarem muito mais facilmente ao lugar onde foi realizado o concílio, e também um mundo com uma abertura muito maior, e portanto com já países constituídos em todas as partes do mundo e dioceses e tudo a funcionar de uma forma diferente à escala global, e portanto o facto de poderem vir representantes desses lugares também. Imaginemos, por exemplo, se este concílio fosse feito no século XVI, ou XII, ou XIII, mais para trás na história, noutros séculos, seria impossível termos, se calhar, bispos africanos, por exemplo, ou asiáticos, ou da Oceania, e da mesma forma não haveria lá também, noutras terras mais distantes, teólogos ou pensadores, e portanto o facto de este mundo do século XX, inícios da segunda metade do século XX, ser muito mais global, se é que assim se pode dizer, e as facilidades que havia, embora ainda muito cortadas por sistemas e ditaduras e cortinas de ferro, mas apesar disso, muito mais facilidade de estarem mais pessoas de mais regiões do mundo, de mais culturas diferentes, de mais países. Tudo isso permitiu uma maior representatividade. Por outro lado, disse também que seria um dos factos mais importantes do século XX, sem dúvida, porque foi uma viragem importantíssima na Igreja. E portanto, é totalmente diferente a visão de igreja antes e depois do concílio, e não só, às vezes centramo-nos muito na questão da liturgia, por exemplo, do género, agora celebra-se de forma diferente do que se celebrava antes, desde o século XVI e mais, talvez, que se vinha celebrando de uma maneira e agora celebra-se de uma forma completamente diferente a missa e a liturgia em geral. Mas o concílio e a mudança do concílio não se prende apenas com essas mudanças exteriores. Foi uma mudança, uma viragem na Igreja que depois, às vezes, nem foi naquele imediato que as mudanças se tiveram repercussões. Por exemplo, o direito canónico. O direito canónico foi reformado só em 1983. O direito canónico que estava em vigor era de 1917. E, portanto, foi depois do concílio é que aos poucos, ao longo da segunda metade do século XX, é que o concílio foi, aquilo que se refletiu e decidiu no concílio é que foi tendo as suas mudanças ao longo da segunda metade do século XX. As mudanças litúrgicas foram talvez as mais aparatosas e mais, com mais visibilidade. Mas esta mudança no direito canónico, por exemplo, que não fazia sentido depois de um concílio Vaticano II, continuar o direito canónico de 1917, mas quem diz o direito canónico diz outras coisas, às vezes importantíssimas. Por exemplo, o catecismo da Igreja Católica surgiu, não me recordo agora em que ano, mas nos anos 80... Em 85, os bispos, no sínodo que houve em 1985, os bispos pediram, portanto, ao Santo Padre pediram este catecismo, que no fundo acaba por conter toda a doutrina desde o tempo de Jesus Cristo. Mas, ó Padre Orlando, não esqueçam de vá. Há bocadinho levantou ali muitas questões e eu gostava de ir a algumas. Falou no aspecto litúrgico, de facto, hoje a missa não tem nada a ver com o que era antes do concílio, até no aspecto, porque nessa altura era em latim e hoje é na língua de cada país, na língua vernácula. Isto de facto foi uma coisa extraordinária, porque o que é que acontece? As pessoas acabavam por ir, por tradição, mas acabavam por não entender o latim, não há dúvida nenhuma, que nesse aspecto eu acho que foi extraordinário. E hoje, quem quiser, aprofunda, e do modo geral sabe o que é a missa e o valor da missa. E antigamente era mais por tradição, uma vez que a missa até era em latim. O outro aspecto que falou, depois dos bispos que estiveram neste Concílio Vaticano II, e que se fossem séculos anteriores, não poderiam estar. De facto, assim foi. Embora o Padre Orlando tenha tocado este caso das ideologias, e também nesse aspecto houve algumas dificuldades com bispos que estiveram de países de leste. Para lá da Cortina de Ferro. Sim, sim. Eles tiveram 28 bispos da zona da Cortina de Ferro e tiveram muita dificuldade, alguns, em vir e em estar por cá, e tanto quanto eu me apercebi, houve até tentativas de algumas, não sei, se lhe achei de chamar ciladas, talvez ciladas seja muito forte, mas de alguma forma as ideologias de leste procuraram minar o trabalho desses bispos. Mas não sei se o Padre Orlando quer voltar a este assunto, até porque, pronto, este concílio abordou, de facto, como eu há pouco disse, problemas extraordinários da família, do trabalho, da comunicação, da paz. E agora, quando eu estava a falar, ocorreu-me o seguinte, ao Padre Orlando, era impensável eu, leigo, estar aqui a falar consigo sobre assuntos de igreja, porque realmente tudo isto foi uma mudança extraordinária, não é? O concílio, creio que abriu, de facto, a igreja ao mundo, não é? Sim, esta conversa que estamos aqui a ter, noutros tempos seria considerada talvez uma conversa de padres. De facto, haver esta formação aberta aos leigos e os leigos a discutirem também os assuntos da Igreja e a terem de facto esta formação. Agora, lá está, é das tais coisas que ainda o concílio não produziu os frutos imediatamente, foi-os produzindo ao longo da segunda metade do século XX e ainda não está completamente implementado. Nós estamos aqui a conversar sobre estes assuntos. Isto antes do concílio seria, digamos, uma conversa de padres, falando assim desta maneira, para nos conseguirmos expressar melhor, mas na mentalidade de muitas pessoas isto ainda continua a ser uma conversa de padres, e portanto é preciso que ainda mais nos abramos, ainda mais percebamos a importância que o concílio teve e ainda mais compreendamos o papel importante que os leigos têm na Igreja e os leigos como estas peças fundamentais que são e a formação que devem ter. Isto não é descurar nem pôr os leigos a substituir os padres. Os sacerdotes têm uma missão própria, mas isso não impede que os leigos tenham também conhecimento e formação e que participem e que discutam. Devem fazê-lo, faz parte da sua própria vocação laical. Deixa-me só pronto, pegar aqui nas suas palavras. Portanto, isto era uma conversa de padres, mas não com a abertura que nós temos hoje. O padre Orlando é muito novo e não sei se está ao corrente disto, se não. Sabe que os sacerdotes, antes do concílio, pensavam que para se santificarem tinham que viver os últimos anos num convento. Portanto, eles não sabiam. Portanto, a ideia que passava é que, pronto, santificação não era para os leigos. Santificação para os padres tinham que acabar num convento. Fora do mundo. Fora do mundo, exatamente. Fora do mundo. Isto de facto trazia problemas enormes e trouxe. Eu posso referir aqui o seguinte. Portanto, falar de santificação antes do concílio era de malucos. Era assim que lhe diziam. Portanto, era de hereges, era de pessoas que deviam ser expulsas da Igreja. Eu posso dizer o seguinte. O fundador do Opus Dei, que já foi canonizado, São José Maria Escrivá, começou a falar da santificação dos leigos 34 anos antes do concílio. E sabe que isso valeu-lhe imensos desgostos. Ele foi acusado de herege, ele foi acusado de que devia ser expulso da Igreja e hoje qualquer leigo fala na santificação das pessoas e é este o nosso caminho. Aliás, foi Jesus que disse, sede perfeitos como o meu Pai Celestial é perfeito, e não pôs condição nem para o padre, nem para o leigo, e nem pôs condição que fosse no convento ou cá fora. Portanto, a santificação hoje é uma coisa normal. O padre Orlando, nas suas missas, certamente que fala muitas vezes disso. Nós aqui também na rádio falamos disso. Portanto, mas isto antes do concílio era de facto impensável. E quem se atravessa a dizer isto, portanto, era rotulado de maluco e levantava-lhe imensos problemas, e foi o que aconteceu com São José Maria Escrivá. É claro que o concílio veio a aprovar isso e pronto, infelizmente hoje há ideia e sente-se que de facto nós, no nosso trabalho, na nossa vida, podemos nos santificar, cada um no seu campo. Há pouco o padre Orlando dizia, portanto, que todos trabalhamos para a mesma casa e cada um tem que saber, de facto, o campo, o seu próprio campo. Eu não tenho que me atravessar no campo dos sacerdotes, nem os sacerdotes têm que fazer o trabalho dos leigos. Portanto, cada um na sua missão. Não sei se quer complementar aqui alguma coisa, senão as palavras são mais cerejas. A gente vai falando e, se calhar, eu vou aproveitar para fazer aqui o anúncio do programa e, entretanto, já voltamos a continuar esta conversa acerca do Concílio Vaticano II. Perguntei.

foi o concílio que mais legislou sobre problemas da sociedade, família, trabalho, paz e comunicação social. Bento XVI entendeu que o Vaticano II foi tão importante para o mundo que decidiu celebrar o cinquentenário da abertura do concílio, coincidindo com o Sínodo dos Bispos para a nova evangelização que se vai realizar no próximo mês de outubro, de 7 a 28, e também sobre o Ano da Fé, que vai ter início no próximo mês de outubro, no dia 11 de outubro, com a duração aproximada de um ano. O Santo Padre diz que é necessário voltar a ler os documentos do Vaticano II para redescobrir a riqueza destes documentos, que continuam a interpelar a cada cristão e que se deve também estudar o Catecismo da Igreja Católica neste Ano da Fé. Fico com a ideia que há pouco o Padre Orlando falava deste aspecto que eu agora acabei de referir, desta parte final, em que o Santo Padre disse que é necessário voltar a ler os documentos do Concílio Vaticano II, porque realmente há muita coisa para nós vermos, para estudarmos, para refletirmos, e de facto assim é. Eu em tempos ouvi a um ex-presidente da República, português, não vou citar o nome, não tem interesse, e ele dizia que se devia, que estava na hora de haver um novo concílio. Ora, portanto, esse ex-presidente da República, portanto, pronto, quando a gente fala de assuntos que não sabe, é uma pobreza, e neste caso ele estava, certamente na política será muito bom, mas no aspecto religioso deve ser péssimo. Portanto, ele não tinha a noção do que estava a dizer, porque os documentos do Concílio Vaticano II estão por refletir, há muita coisa para pôr em prática. Concorda, não concorda? Para. Sim, nós não precisamos de um Vaticano III, como algumas pessoas dizem. O que nós precisamos é que o Vaticano II seja aplicado na sua íntegra e seja estudado na íntegra e seja continue a ser desenvolvido aquilo que ainda lá está por explorar. Porque foi como disse há pouco, nós às vezes fixamos-nos no exterior, naquilo que de aparatoso o concílio teve, mas há muita coisa ainda por ler, por estudar, por levar à prática. Falámos da santificação também dos leigos, da santificação no mundo, no dia-a-dia. É uma coisa que não está na mentalidade das pessoas. As pessoas continuam a ver o santo como alguém que está numa redoma de vidro e, portanto, alguém que é um bocado extraterrestre, que não é deste mundo. A visão de igreja, as pessoas continuam a ter uma visão de igreja que não é do concílio, ou então tem uma ideia da igreja à imagem do mundo civil e à imagem daquilo que é política, e tudo isso era preciso mudar. O concílio ainda não está na mentalidade das pessoas. Às vezes, quando se fala de haver um novo concílio, há quem lhe chame um Vaticano III. Não quer dizer que tivesse que ser no Vaticano, mas quando se fala de um novo concílio, às vezes fala-se de coisas que... de mudanças que se diz que deveria haver e que não houve. Normalmente fala-se disso, porque quem fala disso diz que devia haver um novo concílio para acabar com o celibato dos padres, ou para que as mulheres pudessem ser ordenadas, ou para que, sei lá, houvesse assim uma série de mais dessas mudanças assim aparatosas, que se calhar não são o que tem mais interesse, nem é aquilo que verdadeiramente importa à vida da Igreja. Importava muito mais à vida da Igreja que aquilo que está fixado e aquilo que está escrito fosse totalmente posto em prática. É impensável, portanto, há bocado falámos que os bispos pediram ao Papa João Paulo II que fosse feito o Catecismo da Igreja Católica, esse grande livro em que fosse realmente compendiado tudo o que é a doutrina da Igreja. E nós pomos a pensar, caramba, então ao fim de 20 séculos Será que não existia já esse livro, essa obra, que pudesse ser assim o nosso guia em termos de fé, em termos de costumes? Existe a Bíblia, é claro, mas a Bíblia, a palavra de Deus, conjugada com a tradição da Igreja e aplicada ao nosso tempo e ao nosso mundo e à nossa sociedade, nós ficamos a pensar, caramba, foi preciso chegarmos aos anos 80 para ser feito esse catecismo? Será que antes não havia nada? Ou será possível que aquilo que houvesse já estivesse assim desatualizado? Na verdade, isto opera-se lentamente, e tal como foi feito o catecismo, é preciso fazer muito mais coisas, é preciso pôr o catecismo em prática, é preciso pôr o concílio em prática, é preciso conhecer, e isso é que importa, não é fazer novos concílios só para haver revoluções, só porque sim, ou para dizer que isto é muito para a frente. O importante aqui é ser fiel ao original, ao autêntico, e portanto o importante seria, mais do que fazer um novo concílio, levar este plenamente ao seu cumprimento. Padre Orlando há pouco falou no novo concílio, que as pessoas dizem isto, e que eventualmente o novo concílio podia eventualmente levantar o problema da ordenação das mulheres. Quer dizer, mas esse problema é um problema que está morto, é um problema que não existe. Portanto, eu penso que o anterior Papa João Paulo II que lhe deu a machadada definitiva. Portanto, as mulheres nunca serão bispas nem padres. Portanto, eu penso que esse caso está enterrado. Mas... que quero, isto é apenas para complementar aquilo que há pouco disse. Agora, em relação ao Vaticano II, eu creio que foram aprovados 16 decretos, todos eles muito importantes, porque abordam uma infinidade de assuntos. O Padre Orlando tem assim alguma preferência por algum? Pode o termo não ser uma preferência, mas qual lhe parece que seja assim o documento mais interessante? Todos eles são interessantes. Eu estive ontem a ver Gaudium et Spes. Eu tenho dificuldade em falar em latim, não é? mas pronto, esse, o Lumen Gentium, portanto, eles, creio que são muito interessantes. E se calhar aproveito para continuar a falar, porque eu estava a ver a Gaudium et Spes e daqui a pouco o Padre Orlando já repete o nome, a ver se eu pronuncio bem. E de facto, achei coisas interessantes e que vou acabar por falar disso. Padre Orlando, dizia mais ou menos isto. Há 50 anos o Vaticano II achava que o mundo, há 50 anos, sofria desequilíbrios e que estes desequilíbrios estavam radicados no coração do homem. E passados 50 anos, eu penso que continuamos a sofrer da mesma doença. Quer dizer, eu penso que o facto de o Concílio Vaticano II ter levantado esta questão de que há muita anomalia no mundo e que essa anomalia vem do coração do homem, eu penso que esses problemas se mantêm hoje. Claro, mantém, embora continuemos a atacar aquilo que é a doença física e aquilo que é o mal físico, e precisamos de o atacar, mas não se tem, se calhar não se tem atacado aquilo que é o mais essencial, que é o mal que há no coração do homem. Gaudium et Spes fala precisamente, começa com essas palavras, Gaudium et Spes, portanto a alegria e a esperança, e começa precisamente com essas palavras, dizendo que as alegrias e as esperanças dos homens do tempo atual são também os da Igreja. E da mesma forma, os sofrimentos e as angústias dos homens atuais são também as da Igreja. Portanto, no fundo, manifestando que a Igreja, embora preserve a sua identidade e embora não deixe de ser o que é, mas está em comunhão com a sociedade e com o mundo, e atenta aos seus problemas, no fundo, como diz São Paulo, chorando com os que choram e rindo com os que riem, portanto está também, tem também este tipo de comunhão com, solidária com o mundo atual e não está fora dos problemas, pelo contrário, está também ela empenhada numa solução para os problemas. E de facto, dando este contributo de apontar que o grande mal está no coração do homem. A ganância continua a existir, a corrupção continua a existir, a crise atual que estamos a viver existe por razões de corrupção, que não são outras. Chegámos aqui porque chegámos, porque há corrupção desde os grandes postos a nível dos governos e das grandes entidades oficiais até aos nossos mais pequenos meios locais. A corrupção existe e daí se gerou a crise. Continua a haver a corrida aos bens materiais e a procura, a corrida desenfreada ao lucro, com tudo aquilo que é a opressão de quem trabalha, com tudo aquilo que é o prejuízo para o ambiente e a degradação cada vez mais do ambiente. Aqui está, este é um exemplo bom. Fala-se muito em ambiente, mas no fundo o grande mal que está no coração do homem continua presente. Fala-se a nível internacional de compromissos, das emissões de gases e tudo isso, mas verificamos que na prática aquilo que se faz é insignificante e às vezes os compromissos assumidos não são cumpridos. Portanto, não há uma vontade real, há a vontade perversa do coração humano que continua a imperar e que continua a fazer com que haja desigualdades, os tais desequilíbrios, os ricos muito ricos e os pobres muito pobres e pessoas a morrer à fome, enquanto outros têm tudo o que deviam e o que não deviam. Tudo isso está no coração do homem e é do coração do homem que vem tudo isso, todos esses males. E, portanto, a Igreja não está alheia a isto, não está fechada em si mesma. A Igreja está em comunhão com estas alegrias e com estas esperanças e com estas dores e angústias do homem atual. E a Gaudium et Spes começa precisamente por expressar essa solidariedade com o mundo em que vivemos. Estar no mundo, embora sem ser do mundo. Poderíamos também resumir esta atitude que é própria do concílio e que está expressa nessas palavras. O sol por Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2. Ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Orlando Henriques, com quem conversamos sobre o Concílio Vaticano II. No dia 11 de outubro de 2012, daqui por um mês aproximadamente, celebra-se o cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II em Roma. Um concílio é uma reunião de bispos convocados pelo Papa para definir a fé, a disciplina e a moral católicas. O Vaticano II foi convocado por João XXIII e concluído por Paulo VI. Foi o 21º concílio, reuniu mais de 2 mil bispos e cardeais, teve a duração de 3 anos, para além de uma fase preparatória de mais de 3 anos. Foi o concílio que mais legislou sobre problemas da sociedade, família, trabalho, paz e comunicação social. Bento XVI entendeu que o Vaticano II foi tão importante para o mundo que decidiu celebrar o cinquentenário da abertura do concílio, coincidindo com o sino dos bispos para a nova evangelização que se vai realizar em Roma, de 7 a 28 de outubro, e também sobre o ano da fé, que tem início 11 de outubro, com a duração de cerca de um ano. O Santo Padre diz que é necessário voltar a ler os documentos do Vaticano II para redescobrir a riqueza destes documentos, que continuam a interpelar a cada cristão e que se deve também estudar o Catecismo da Igreja Católica neste ano da fé. Sr. Padre Orlando, vamos continuar a conversa durante mais um bocadinho. Nós entramos na parte final e eu queria, de facto, continuar com o que acabávamos de dizer e que o Padre Orlando há pouco falava dos desequilíbrios do coração. De facto, o coração do homem tem como que uma ferida, e essa ferida o chamado pecado original. É o pecado original, exatamente. E quando a gente tem uma ferida, só tem uma coisa a fazer, é ir tratando essa ferida, porque se não a tratarmos, o que é que vai acontecer? Essa ferida fica muitíssimo maior e pode chegar a um ponto, pronto, que nos leva à morte. Por isso, o que o homem tem que fazer é ir tratando essa ferida que tem no coração. Há pouco o Padre Orlando falava, e muito bem, de uns ricos muito ricos, dos pobres muito pobres, e de facto eu, quando ontem lia aquele documento, a Gaudium et Spes, parece-me que é mais ou menos isso que se chama, ou será de uma forma um pouco mais diferente, para quem sabe bem o latim, eu ocorreu-me o seguinte ao Padre Orlando, que quando há uns bons anos Portugal aderiu à Comunidade Europeia, o que é que aconteceu? Pagaram-nos para arrancar as vinhas, para arrancar as oliveiras, para acabar com as ovelhas, com as vacas, deram-nos subsídios para produzir menos leite. Quer dizer, apesar desta abundância toda que na Europa, o que é que nós continuamos a ver? Continuamos a ver pessoas atormentadas pela fome e pela miséria. Portanto, isto são os tais desequilíbrios. Quer dizer, o Concílio Vaticano II falou há 50 anos disto, mas a verdade é que, pronto, os desequilíbrios no coração do homem continuam e de facto assim é. Mas, quer dizer, mas este exemplo nós podemos transpô-lo para outros. Eu estou a pensar o que acontece, por exemplo, com as guerras. Todos nós falamos de paz e a paz é muito boa. Mas a verdade é esta. Os desequilíbrios no coração levam muitas vezes os ditadores e os prepotentes a fazer guerras. E o que é que as pessoas ganham com as guerras? Nada, quer dizer, são mortes e mortes, centenas, milhares de militares que vão para a guerra, e são civis inocentes que morrem. Eu estou a pensar nesta guerra que houve, que os americanos levantaram, portanto, quando foi no Iraque. Aquilo não melhorou. E quantas pessoas lá morreram? Portanto, e depois as pessoas vão muito felizes porque ganharam. Mas ganharam o quê? O que é que ganharam? Quer dizer, mataram imensas pessoas. Se calhar condenaram a alma. Porque temos que ter noção de que o mundo não acaba aqui, quer dizer, isto acaba, vamos morrendo, mas quer dizer, mas depois disto há a eternidade. Ora, há a eternidade, e a eternidade é para toda a vida. E aí temos dois caminhos, ou o céu ou o inferno, e é para toda a vida. Portanto, não há dúvida nenhuma que esta ferida, estes desequilíbrios, continuam. E o Concílio Vaticano II, de facto, referiu-se a isto. Agora, o que acontece é que nós, a maioria das pessoas, dos católicos e dos não católicos, porque no fundo o concílio acabou por ser, embora tenha sido um Papa que decidiu que devia haver um concílio, e a verdade é que, portanto, o conteúdo do concílio é para todos os povos, é para todas as pessoas, porque tem ali imensos valores. Agora, se nós não os vemos, não refletimos, e se de facto continuamos com estes desequilíbrios, o que é que acontece? Portanto, o mundo está como está, e nós verificamos isto. A gente pode transpor isto para o desemprego, pode transpor isto para tanta coisa, quer dizer, no fundo, que vai mal, mas que o Vaticano II, há 50 anos, alertava para estas situações. Não sei se o Padre Orlando quer deixar-me descansar um bocadinho. No fundo, não é nada diferente daquilo que já Jesus Cristo disse há 2000 anos. E nem podia ser algo diferente disso, porque a Igreja é sempre fiel àquilo que Jesus Cristo disse há 2000 anos. Mas é fiel àquilo que foi há 2000 anos, mas é fiel a isso no tempo atual. E isso é que marca a importância do Concílio Vaticano II, é que no tempo atual pôr em prática aquilo que sempre foi a origem e o ensinamento de Jesus Cristo e da Igreja desde sempre. E já Jesus Cristo dizia que o que torna o homem impuro é o que sai de dentro dele, é o que sai do coração. Isso é que torna o homem impuro. E, portanto, falar destes desequilíbrios é, no fundo, atualizar isso para os tais subsídios, para termos menos leite e menos oliveiras e menos vinhas. Se calhar hoje anda-se a pagar subsídios para o contrário, para termos mais dessas coisas que estragámos há tempos. Eu lembro-me sempre de... E falou dessa altura dos subsídios e dessas farturas. De facto, é uma inconsciência, e foi, e não sei se as pessoas mesmo com a crise aprenderão, porque houve um excesso, e hoje olho para trás e sinto assim uma certa revolta. Eu lembro-me que quando era nessas alturas, que eu já era nascido, embora fosse uma criança muito pequena, mas lembro-me que ia cortar o cabelo. E pronto, eu naquele tempo era pequenito, ia cortar o cabelo, mas ia cortar o cabelo ao barbeiro, e lembro-me de estarem lá uns velhotes no barbeiro também a falarem daqueles velhotes mesmo de antigamente, do tempo do racionamento e da fome e de tudo isso. Então lembro-me desses velhotes que falavam, hoje se calhar já não existem, se calhar já morreram, não sei, mas eles falavam assim com uma certa raiva, até com uma certa crueldade, dos tempos que se viviam na altura, que eram esses tais tempos de abundância que ninguém soube aproveitar, ou que foi aproveitada de modo errado, e sem ter em conta as desigualdades, e sem se pensando apenas em si próprio e na sua conveniência. E eu lembro-me desses velhotes a dizerem cruelmente: pois, isto agora é assim, no nosso tempo não era nada disto, nós passámos fome, estes agora têm tudo, e estragam, e não sabem dar valor às coisas, nós é que passámos mal. E eu lembro-me deles concluírem: ah, mas eles ainda hão de ver o que é, eles ainda hão de ver o que, como é que é, eles ainda lhes há de faltar, eles ainda hão de passar fome, eles ainda hão de passar mal. E hoje ponho-me a olhar para esta geração desses velhotes lá, que estavam lá na barbearia. Ponho-me a pensar noutras pessoas que estavam na vida ativa naquela altura de fartura e que estragaram o que havia. E ponho-me a pensar agora na minha geração e nos jovens da minha geração que querem iniciar a vida e que se deparam com a miséria, com o desemprego, com a falta de recursos que foram estragados noutro tempo. No tempo em que havia fartura, no tempo em que se podia ter investido para hoje haver um futuro melhor, mas que, por causa da corrupção do coração humano, foram estragados e desperdiçados esses recursos. E quase que ouço lá atrás a rirem-se da desgraça, esses velhotes que vêm do lado do tempo do racionamento e que tão ferozmente condenavam a fartura que houve naquela altura, em que era criança, e agora que vejo esta situação atual. Se estiver só, não tenhas dó e vai, segue o teu caminho. Toca em mim e rima em lá, porta aberta, mas não estás sozinho. Só um ar de sol. E se não me aguentas mais, sem razão, aqueles que mais amas quando eles vão. E há uma guitarra que toca a emoção. Não tenho grande coisa, mas tenho esta canção para ti. Tenhas dó e vai, segue o teu caminho. Toca em mim e rima lá, porta aberta, mas não estás sozinho. Só um ar de sol. Amas quando eles vão. E há uma guitarra que toca a emoção. Não tenho grande coisa, mas tenho esta canção. Estamos a chegar mesmo ao fim, o nosso tempo chegou ao fim, e eu tinha aqui muita coisa e tenho para falar, nomeadamente este caso do Vaticano II, que também levantou problemas com várias facções, pelo menos com duas facções, e eu gostava de falar nisto, porque também falar do Concílio só da parte positiva, também sem levantar aí essas questões que surgiram, não me parece correto. Vou-lhe pedir para continuarmos esta conversa. Tudo bem, será um prazer. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.